Fígaro. Em tempos eu tive um gato igualzinho ao do Pinóquio. Era curioso, engraçado e pacato, mas tinha um comportamento impróprio. Vejam só para o que lhe deu. Certo dia resolveu meter o nariz onde não era chamado e num fio descarnado um choque elétrico deixou-o desorientado. Miau! Foi grande o seu miado. E logo começou a correr, desnorteado. Foi divertido e patético. Subia a árvore, descia a árvore. Parecia o projétil de um tiro. O gato tanto correu que só parou quando se sentiu cansado. Esta é então a história do meu gato Fígaro, que apesar de toda esta confusão, não ficou nem sequer com um arranhão. Owen.